Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú, Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Alô, moçada! Hoje é quinta-feira! E aí, como é que você tá? Tudo jóia? Tudo beleza? Olha que bom estarmos juntos em mais um Baú Sertanejo! Quem vos fala é seu amigo Elber de Andrade. É um prazer estar com você, comunicando com você. Olha, fazendo essa festa gostosa a partir de agora, viu? Pra começar, então, tem Bruno e Marrone, Não Brinque de Amor Comigo. Depois tem o Christian mais o Ralph, Olhos de Luar. Ainda, As Caipiras, a música Anonimato. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não brinque de amor comigo, eu já não aguento. Palavras bonitas tapeiam, mas se vão com o vento. Os atos são mais importantes e mais convincentes. Há tempos deixamos a fase de adolescentes. Amor, eu preciso ancorar em um porto seguro. Não posso ver meu coração dando gritos no escuro. Eu sou seu amor de verdade. Não dá pra viver esperando pela sua saudade. Vem, vem pra ficar de uma vez. Eu te quero a toda hora, amor. Não vai embora, amor. Não vai embora. Sertaneja. Tião era um mulato forte, alegre e destemido. Nasceu do amor feito na terra em minha planta.

Sertanejo, aqui é bem melhor. trazendo mais um Paulinho, coração marcado. As avenidas, a Thaís e Alexandre, ainda César Belotti, Fabiano, Filho Pródigo. Começamos também com Solevante, Amor de Minha Vida. Ainda a canção A Carta com Milionário José Rico. Já já, tem a sua. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. É o nosso baú sertanejo, sempre recordando os grandes sucessos da nossa boa música sertaneja. Tem Gilberto e Gilmar, Só Mais Uma Vez. Depois tem Chico Rei e Paraná, A Entrevista. As melhores. Baú Sertanejo. Estou pedindo, por favor, meus bons amigos, fiquem um pouco comigo, com vocês quero falar. Peço também que cada um puxe a cadeira, não repare, é de madeira, mas dá bem pra se sentar. E acreditem, estou muito agradecido por terem me concedido hora pra me escutar. É uma prova de que todos que vieram certamente não quiseram meu convite recusar. Parentes saíram pra visitar. Por muitas vezes sonhei com este momento, porque meu depoimento pode lhes interessar. Todos meus filhos criei com muito carinho, carinho e lutei sempre sozinho pra lhes dar o que comer. E fiz de tudo para dar tranquilidade, o caminho da verdade eu mostrei para viver. Lhes dei escola do primário à faculdade e foi na realidade tudo que não pude ter. Está superado tudo que vou escrever. Tudo que escrevo para eles tem defeito, e me encontro sem direito no passado reviver. Mas se esquecem da viola de madeira que sustenta a casa inteira, temos que agradecer. Vejam esta coleção, vê se não tenho razão de chorar como chorei. E verifiquem entre os discos estrangeiros que não tem um brasileiro a não ser os que comprei. Eu não suporto este som exagerado, além de ser importado, de que país eu não sei. Me fere tanto este disco forasteiro que foi pago com dinheiro que na viola ganhei. E se possível, meus amigos da imprensa, tomem uma providência e lhes agradecerei. De qualquer forma, meus amigos jornalistas, agradeço essa entrevista porque me desabafei. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Esses seus olhos verdinhos guardam segredinhos, só eu sei o que. Se a gente nega, os olhos não mentem, o que a gente sente não dá pra esconder. Quando os olhos conversam, sem querer confessam, todo mundo vê. Um olhar entrega a gente bandeja, quando se deseja o que deseja ter. E nos seus olhos que desejava os meus, beijos e abraços, carinho e ternura. Olhando nos seus esqueci que os meus também se entregavam à mesma loucura. Seu corpo tremendo, seus lábios se abrindo, seus dentes branquinhos, os meus alvejou. Sua boca na minha, meu corpo no seu, e assim nasceu nossa noite de amor. Depois de muito tempo com você sonhei, quando eu acordei na real eu caí. Ao tomar o meu café da manhã, sozinho eu chorei a saudade de ti. E pensando em nós, no tempo eu voltei, naquela noite parei a imaginar. Senti até minhas mãos te tocando e você sussurrando na hora de amar. Um cigarro aceso na xícara, o café, sua boca, mulher, eu já ia beijar. A

na cidade de Cuiabá. Quando recebi o prêmio, comecei logo a chorar. A plateia me aplaudia, os jurados me abraçavam. O meu coração doía quando a tragédia eu lembrava. E naquela ocasião, surgiu um homem bem trajado. Meu filho, conte sua história, você está emocionado. Eu sou aquele menino numa rua de Barretos. Por um boi eu fui salvado. Me abraçou aquele homem com um gesto de carinho. Vi que era tão humano, foi me dizendo baixinho: sou seu pai e tenho orgulho, não te vejo há muitos anos. Quando abandonei a família, te deixei com 7 anos. Quero contar pro senhor, sou berranteiro do ano. Conquistei muitas medalhas desde a idade de 15 anos. Papai, lhe dou de presente esse berrante valente do chifre do soberano. Baú Sertanejo. Escapando pelas mãos, igualzinho um grão de areia que na maré cheia se perdeu no chão. Vi você se afastar sem olhar nos olhos meus, como se fosse um menino que fugiu de casa sem dizer adeus. Com quem ficou aquele sonhos que a gente sonhou? Por que será que acabou? Se não era pra ficar comigo, por que não levou também a minha dor? E agora que fiquei sozinho, jurei a mim mesmo não amar ninguém. Você de novo aparece, prometendo coisas que me fazem bem. Giovanni, Grão de Areia, fechamos mais um bloco. Herança do Boi Soberano, Alex e Alexandre, Leandro e Leonardo, volume 5, 1990, hein? Só Fazendo Amor. Ainda Rick e o Renner também passou por aqui com Laços Quebrados, Michel Teló, Saudade da Minha Terra e ainda 60 Dias Apaixonados. Daqui a pouco tem a sua música. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes.

quero ver você me aguentando do jeito que sou. Eu quero ver você tão dengosa e o tanto vadia. Quero ver nós dois todo dia morrendo de amor. Vai ser bom a gente brincar. Nessa hora o prazer é quem diz. Vai ser bom eu dando a você, você dando a mim. Prazer de quem ama é mesmo assim. E é nessa hora que a gente é feliz. Vai ser bom a gente brincando na hora do banho. Você me arrepia e eu te assanho. E nessa hora o prazer é. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. No amor, há momentos em que temos que dizer um para o outro: decida. Senta aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. O nosso amor tá indo água abaixo. Se deixar virar, relaxe. O temporal apaga o fogo. Você não olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. O teu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. A hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo. Que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda pra te fazer feliz, o que pude, mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito eu não tô aguentando. Uma vez com esse delírio. Talvez você precisa usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo. Que em 82 casou comigo. Exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito eu não tô aguentando. Decida ou para de uma vez com esse delírio. Talvez você precisa usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito eu não tô aguentando. Decida ou para de uma vez com esse delírio. Talvez você precisa usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Tem um par de esporas, um arreio e um laço, um punhal de aço e um rabo de tatu. Tem uma guaiaca ainda perfeita, capricha bem feita, só de couro. Quebrados só resta o pavio pra lembrar do frio. Eu também guardei um peleco branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu cuidei. Também um cachimbo de canudo longo, quantos pernilongos com ele espantei. Um estribo esquerdo que eu guardei com jeito, porque o direito nascer que eu quebrei. A nota fiscal já toda amarela da primeira cela que eu mesmo comprei lá em Soledade, na casa da cinta, 230 na hora eu paguei. Também um recibo já todo amassado, primeiro ordenado que eu faturei. É a minha taia num saco amarrado, num canto encostado que eu sempre guardei. Pra mim representa um belo passado, gostei. Assim enfrentando um trabalho duro, eu fiz o futuro sem violar a lei. O saco é relíquia com os meus apetrechos, não vendo e não deixo ninguém pôr a mão. Nos trancos da vida aguentei o taco e o ouro do saco é a recordação. As melhores. Baú Sertanejo. Tanto de você, igual a abelha precisa da flor. Quero ter você por perto, coração aberto pra falar de amor. Desde o dia em que te conheci, em minha vida algo que mudou. Agora é só felicidade, só realidade, esse nosso amor. Ai, ai, ai, é amor. Ai, ai, ai. faz tão feliz o coração, me diz ai, ai, ai, é amor. Tanto de você, igual a abelha precisa da flor. Quero ter você por perto, coração aberto pra falar de amor. Desde o dia em que te conheci, em minha vida algo que mudou. Agora é só felicidade, só realidade, esse nosso amor. Ai, ai, ai, é amor. Ai, ai, ai, é amor. Que me faz tão feliz, o coração me diz ai, ai, ai. Me diz ai, ai, ai, é amor. Ai, ai, ai, é amor. Que me faz tão feliz o coração. Me diz ai, ai, ai, é amor. Sua quinta-feira, conferimos juntos aqui, Guilherme Santiago, a música Ai, Ai, Ai, Amor, ainda Chico Rei Paraná, Saco de Ouro, Iron e Juan, a canção Descida, Banho de Amor, com Bruno Marrone e Eduardo Costa, Tô com Saudades de Você. Daqui a pouquinho, tem a sua, tem as últimas de hoje. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Volta. Legal, de volta aqui no nosso Baú Sertanejo. Tá pintando as últimas de hoje. Tem Lucas e Luan abrindo esse último bloco. Cartas da Manga. E também Zezé de Camargo e Luciano, lá de 99. Irresistível. Eu sempre joguei com cartas na manga. Em casos de amor, eu já fiz sofrer. Também fiz chorar quem por mim se apaixonou. Prometi pra mim viver sempre assim, livre pra voar. Mas quando você chegou, meu coração parou. Eu senti um frio, um forte arrepio, não pude controlar. Apaixonar por ti, porque é que meu coração tão experiente foi se enganar assim? O seu lindo olhar, o seu beijo ardente possui um veneno, e da mesma água que um dia neguei, hoje estou bebendo. apaixonado por ti. Por que é que meu coração tão experiente foi se enganado? Baú Sertaneja. Eu sou